Terra de Cegos. Perde a mania de banda, todos sabem qual é o seu diploma no samba. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego quem tem olho é rei. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego quem tem olho é rei. Pra não terminar a discussão, não deves apelar para um barulho à mão. Em versos podes bem desabafar, pois não fica bonito um bacharel brigar. Perde a mania de bamba, todos sabem qual é o seu diploma no samba. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego, quem tem o olho é rei. És o abafa da vila, eu bem sei, mas na terra de cego, quem tem o olho é rei.